Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as Conversas em Rede através da Rádio Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Temos connosco o diácono Cristóvão Cunha para nos falar da sua futura ordenação a sacerdote que ocorrerá no dia 29 de junho na Sé, em Viseu. Bom dia e obrigado por ter aceitado este meu convite. Uma saudação especial para todos os nossos ouvintes. Diácono Cristóvão, vou-lhe colocar a primeira questão e que é a seguinte. Vai ser ordenado daqui por cerca de 15 dias. Sente-se ansioso para que esse dia chegue em pressa ou não? Não, às vezes as pessoas perguntam-me quando é que é o grande dia e durante anos perguntaram-me isso e eu digo que o grande dia é hoje, porque é hoje que Deus nos dá e por isso é que se chama de presente o dia de hoje. E eu acho que o grande dia deve ser todos os dias. É claro que estou um bocado ansioso por chegar o esperado dia, mas se calhar os meus pais estão ainda mais ansiosos do que eu. Está bem, sim senhor. Hoje, pela sua cabeça, certamente passam projetos que pensa concretizar depois já como sacerdote. Podemos ficar a saber assim, de alguma coisa que lhe vai aí assim, ou ainda não? É assim, durante o tempo em que nós estudamos teologia, também teologia é um curso superior e, portanto, tem os padrões normais daquilo que se espera de um curso superior, no sentido de formar para um futuro, não forçosamente ligado ao sacerdócio, mas dizia Karl Rahner que a teologia é uma disciplina, uma ciência para ser estudada de joelhos. E, portanto, no nosso horizonte tem que estar sempre Jesus Cristo, que se revela no seu mistério. E o mistério de Deus está sempre diante dos nossos olhos. É natural que eu me faça perguntas e que tenha projetos. São Tomás de Aquino dizia que, pois, que era mesmo de joelhos, não é? E creio, pelo menos li ou ouvi, que ele, portanto, para ter mais luz, que chegava a meter a cabeça dentro do sacrário. De facto, é impressionante. E eu tenho essa noção. Eu tenho a noção que, de facto, se eu for preparar um programa, porque preparo os programas, portanto, não venho para aqui, portanto, eles podem não seguir bem, mas, de qualquer modo, eu tenho a preocupação de preparar todos os programas para a rádio. E muitas vezes faço também em frente ao Santíssimo. E eu tenho consciência do seguinte, é que se eu estiver em frente ao Santíssimo, eu sinto que tenho, portanto, mais luz, mais ideias para o trabalho que estou a fazer. Portanto, não me surpreende o que acabou de referir e penso que, de facto, deve ser assim. Porque, como é que dizia há poucos dias o Evangelho, só podereis dar fruto se estiveres ligado à videira. Portanto, se a vida estiver ligada à videira, para que a seiva corra. Do contrário, portanto, tudo é em vão. Por isso, tudo estou... Sem nada podeis fazer. Sim, sem nada podeis fazer. João, estou perfeitamente de acordo consigo. Olha, Diácono Cristóvão, vamos falar da sua vocação. Como é que descobriu esta vocação para sacerdote? Foi há muitos anos? Que idade tinha? Como é que isso começou a germinar? Ah, bem, eu tive uma infância feliz numa aldeia. A primeira vez que eu pensei verdadeiramente numa vocação a sacerdócio foi quando tinha 10 anos, estava no 5º ano. Vieram os padres missionários combonianos à escola e, depois de apresentarem o trabalho que eles desenvolviam, perguntaram quem quer ser missionário. E ninguém respondeu, ninguém levantou o braço e, portanto, eu também não levantei também o braço. Mas depois, no final, fui falar com esse padre e disse-lhe que queria aprofundar a minha vocação, sem perceber muito bem o que estava a dizer. O que estava a dizer, sim, sim. E o que por aí viria. E foi precisamente aí que eu comecei a frequentar os encontros do seminário em família. E foi por aí que começou, quando tinha 10 anos. O Cristóvão falou, portanto, aqui numa aldeia. É daqui próximo de Viseu? Não. Distrito de Viseu, mas Diocese da Guarda. Aliás, Distrito da Guarda, Diocese de Viseu. Conselho da Guarda Beira. Ah, é a Guarda Beira. Conselho da Guarda Beira. Tá bem. Tornelas. Uhum. Portanto, não fez nenhum percurso em nenhuma profissão antes de, neste espaço de tempo? Não. Eu, aliás, até fiz. É assim, a história começa quando eu tinha 10 anos, realmente, depois entrei para o seminário chamado CIP, o Seminário Interno Polivalente, que agora deixou de existir, porque era uma estrutura menor que pertencia aos missionários comunianos. E era cá em Viseu? E era cá em Viseu, precisamente. Depois desse período, ou seja, quando terminei o 12º ano, fui estudar Teologia para o Porto. Fiz primeiro, segundo e terceiro de Teologia com os missionários comunianos, aquilo que se chama apostolantado. Depois fui fazer um noviciado e fui para a Itália, onde estive, no norte de Itália. Quanto tempo lá estive? Estive lá um ano e 15 meses consecutivos, desde o dia 16 de agosto de 2007 até dia 1 de setembro de 2008, que foi quando regressei. Depois ainda fiz 2 meses de noviciado aqui em Portugal, quando os comunianos decidiram passar para Portugal essa estrutura formativa interprovincial, decidiram passá-la para Santarém, ainda estive por lá, mas vi que não seria por ali a minha vida. Não me entrega a Deus, mas sendo missionário. Os meus pais, que já se tinham habituado à ideia de ter um filho missionário, acharam isso um bocado estranho e questionaram porque é que não continuava. Porque é que não continuavas ou porque é que saíste? É claro que as respostas normalmente não abundam, são momentos também difíceis quando uma pessoa tem que tomar esse tipo de decisões, e então disseram que para eu poder escolher uma universidade, para poder escolher um curso e para ir para uma faculdade. A minha irmã também tinha estudado, tenho uma irmã gêmea, ela fez Sociologia na UEM, em Braga, o meu irmão oficial da PSP, e eles queriam que o filho não tivesse meia licenciatura. Só que eu olhei para um bocadinho para a minha vida, aqueles momentos em que temos a nossa vida nas mãos, e perguntei-me se seria justo eu exigir aos meus pais que tivessem que me pagar um curso superior, digamos assim, uma vez que não era por ali. E como eu sempre gostei bastante de línguas, o facto de ter nascido na Suíça, tinha essa familiaridade com o alemão, depois estudei o italiano, o francês e o inglês, também era bom aluno na escola, e então pensei, e por que não ir estudar numa universidade no estrangeiro? Então pensei em ir estudar para o estrangeiro. Tinha pensado em Estrasburgo e estudar Ciência Política e Relações Internacionais. Só que para poder fazer isso eu precisava ter um pé de meia, digamos assim, e conseguiria o pé de meia se fosse para a Suíça. Porque já tenho lá a família e que pudesse trabalhar lá durante uns 2-3 anos para poder ter depois essa vontade financeira. Entretanto fui para lá, saí daqui de Portugal dia 6 de janeiro de 2009, e quando cheguei à Suíça, na Suíça existe uma espécie de censura, o exame prévio, como se chamou depois da primavera marcelista, e há determinadas palavras que em absoluto não são veiculadas pela imprensa, nomeadamente a palavra crise. Crise é uma daquelas palavras proibidas, só existe se estiver associada a outras... Se estiver associada a outros países, mas na Suíça não se pode falar propriamente em crise relativamente à Suíça. E nessa altura havia crise lá, havia despedimentos coletivos e, portanto, nenhuma entidade estava disposta a acolher quem quer que fosse. E eu mais não consegui do que ter alguns contactos com hotéis, com empresas. Deixei o currículo, mas de qualquer das maneiras sem grandes garantias. Isto durou durante 3 meses. Em abril decidi voltar para Portugal. E durante o tempo em que eu lá estive, não obstante o facto de estar na montanha, ali no cantão de Berna, não obstante o facto de estar por lá, ia sempre à Eucaristia, que era no domingo às 11h30. O facto de ter estado em Itália também facilitava isso, e era a missa da Eucaristia da Missão Católica de Língua Italiana. e eu costumava ir à Eucaristia, só que houve um dia que eu decidi, estava no sábado, em Interlaken, e decidi ir à Eucaristia, em Interlaken. E quando cheguei lá estava o padre Pietro de Cerântola, que é um padre scalabriniano, o carisma dos scalabrinianos a trabalhar com os imigrantes, e como havia pouca gente, ele começou a cumprimentar toda a gente. E ele disse, tu és novo por aqui? E disse, sou, é um prazer, padre Pietro de Cerântola. E ele começou a rir e disse, eu estive em Portugal a trabalhar na Amora, e estive a trabalhar em Perdilhó, e na altura eu dava uma nota de 500 escudos a quem lisse bem o meu nome, e toda a gente lia Cerântola e não de Cerântola, e portanto ficava sempre com a nota para mim. Como é que tu sabes o meu nome assim italiano? Eu sabia que era o nome Veneto. E eu disse-lhe, porque estive em Itália, estive nos missionários combonianos, estou aqui à procura de trabalho, não encontrei nada, costumava ir à missa ao domingo da Missão Católica Italiana, tenho aqui alguns contactos, volto na terça-feira para Portugal, e portanto se eu voltar para a Suíça, porque um desses contactos me chama, se eu voltar para a Suíça para trabalhar, pois... E se tiver essa disponibilidade, a Missão Católica pode contar comigo para aquilo que precisar. E ele achou aquilo muito estranho, o meu discurso. E então voltamos a falar no final da Eucaristia. E depois, quando eu cheguei a casa, que eu estava em casa do meu primo, em Lutzental, tinha que apanhar o comboio, demorava algum tempo, ele chegou primeiro a Berna e enviou-me um e-mail. E o que ele dizia no e-mail é, o teu caso é muito estranho. Porque normalmente o pessoal que sai do seminário diz, já tenho missa para 20 anos, porque iam à missa todos os dias. E tu saíste há uns meses do seminário e estás em paz com a igreja, em paz com o instituto que deixaste, continuas a ir à Eucaristia. E ele disse, se verdadeiramente tens essa formação teológica, se verdadeiramente amas a igreja e estás disposto a servi-la, pois não procures mais, porque quem te arranja trabalho somos nós. E pronto, é nesses momentos que nós percebemos que Deus escreve direito por linhas tortas. Isso entretanto fez com que eu entretanto já tinha a viagem marcada para Portugal e vim na mesma a Portugal. E depois, quando voltei para lá, comecei a estudar o alemão, comecei a trabalhar na Missão Católica de Língua Portuguesa, e estive lá durante um ano e meio, pouco mais que ano e meio. Voltei depois em setembro, porque eu fiz aquele, terminei aquele ano pastoral, comecei o novo ano pastoral, 2009-2010, entretanto, em junho de 2010, em julho, aliás, nós tínhamos as férias da Missão Católica, o Padre Pedro foi para o México com os outros calabrinianos, porque tinham lá um encontro de formação permanente para o Instituto, e eu tenho uma irmã gêmea, sou bastante ligado a ela, e ela propôs-me que fizéssemos uma coisa diferente e que fizéssemos uma coisa juntos, que era fazer o caminho de Santiago a pé, o caminho português. Isso aconteceu por esses dias, terminamos no dia do Santo, 25 de julho, e começámos a caminhar no dia 19 com um grupo pequeno daqui de Viseu. Uma das pessoas desse grupo era nem mais nem menos aquele que é agora o reitor do seminário de Viseu, do seminário pastoral e do seminário vocacional, que é o padre António Jorge, mais conhecido por padre Tojó. E eu durante 6 dias pude falar com ele sobre a minha entrada para a diocese. Eu, entretanto, durante esse tempo que estive fora, fui acompanhado por um diretor espiritual, o padre Tarcísio Candian, e depois desse encontro com o padre Tojó, dessa caminhada que fizemos, porque a vocação é precisamente isso, caminho, marcámos logo um encontro para eu poder encontrar-me com o reitor do seminário. Marcámos esse encontro para dia 6 de agosto. E foi nesse dia 6 de agosto que eu vim falar com o padre Mari, pudemos alinhavar as coisas. Entretanto, eu escrevi ao padre Pedro a dizer-lhe que tinha falado com o padre Tojó e que estava inclinado para entrar no seminário maior de Viseu. E o padre Pedro escreveu um e-mail a lamentar-se, a dizer, eu sabia que isso ia acontecer, não sabia era que ia ser tão cedo, porque ele já está a ficar idoso, e ele dizia que eu era o braço direito e o braço esquerdo dele, depois bem teve que arranjar outras, porque realmente era por aqui o meu caminho. E eu entrei aqui em setembro depois desse ano, 2010, fiz o 4º, 5º e 6º de Teologia. E quando eu entrei para aqui, entrei em setembro, depois, 3 meses depois, antes do Natal, escrevi um e-mail ao meu diretor espiritual, aquele que me acompanhou durante o tempo em que eu estive fora, e disse-lhe, agradeci-lhe pelo facto de ele me ter acompanhado, e disse-lhe que encontrei o meu lugar na igreja. Lágrimas que me beberam da alma o amor que já não existe. Despense as palavras, ai, a troco de nada, que encantam as folhas do meu livro triste. Correm 1000 palavras pela madrugada, correm 1000 palavras para a liberdade. Despense encantadas, ai, eu troco de nada, ai, ai, saudade. Obrigado por nada, doces almas de poetas, doces lábios de traição, donos da minha esta imensidão que me consola e que me consome, ai, ai, ai, paixão. Choro o amor que morreu, choro o amor que morreu. connosco as conversas em rede através da Rádio Boa Nova, em 100.2, através da radiobonova.com, o domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o diácono Cristóvão Cunha acerca da sua ordenação a sacerdote, que ocorrerá a 29 de junho na Sé, em Viseu, portanto daqui por cerca de 15 dias. Diácono Cristóvão, de facto, depois desta descrição toda, vê-se nitidamente que realmente tinha que seguir este caminho, ou devia seguir este caminho, porque, como há pouco dizia, Deus escreve direito por linhas tortas, e de facto assim era. Portanto, estava sempre, algo lhe estava sempre a puxar para este campo. Ainda bem que veio, podia vir até mais tarde, mas pronto, dentro de poucos dias vai concretizar, portanto, essa vocação que começou, portanto, tão nova e de uma forma, portanto, tão discreta, com os combonianos. Os combonianos é aquele seminário que está lá em à saída para Viseu, para Mangualde. Exatamente, na Avenida Pedro Alves Cabral. Já está desativado, é? Não, mantém-se aberto, não como estrutura formativa, naturalmente. Tempos houve em que os seminários estavam todos cheios, até porque entrar no seminário não era propriamente sinónimo de querer ser padre, era se calhar a única oportunidade para poder estudar e ter alguma formação. Neste momento, como aquela casa foi a primeira a ser aberta em Portugal, em 1947, é, digamos, que a joia da coroa dos missionários combonianos, e decidiram adaptá-la para os combonianos idosos, que agora começam a envelhecer e a precisar de cuidados e de uma casa que possa proporcionar-lhes o repouso merecido, e feita a pensar em pessoas com mobilidade reduzida e que tenham algum tipo de problemas de saúde. Mas eu conheço aquelas instalações por fora, e também naquele espaço destinado à Eucaristia. Eu andei ali a estudar na Via Sacra, no Colégio da Via Sacra, e pronto, estava relativamente perto, e então conhecia aquele seminário, como digo, por fora, não? Cristóvão, alguém afirmou que a vocação é uma luz que se acende. Concorda com esta definição ou não? Eu concordo com essa definição. E muitas vezes a maneira de se acender é que pode ser a mais estranha possível. E muitas vezes está em nós, como cristãos, como católicos, precisamente essa sensibilidade para podermos acender a luz, sabendo que a vocação ao sacerdócio é tão digna quanto a vocação ao matrimónio. De qualquer das maneiras, devemos sempre, como dizíamos há pouco, falando daquilo que nos disse Jesus, eu sou a videira, vós sois os ramos, eu quero que tenhais vida e a tenhais em abundância, e disse também, sem mim nada podeis fazer, pois é com ele que devemos construir, independentemente da vocação de que se trata, mas devemos semear. Há pouco, quando conversávamos, pronto, disse-me que penso que o seu pai, ou os seus pais, já não posso precisar, pronto, que ficaram surpreendidos quando Cristóvão acabou por não seguir aquele caminho que tinha inicialmente previsto. E depois, agora, o que é que eles acham disto tudo? Portanto, estão satisfeitos? Sim, estão muito felizes com... Aliás, aquilo que qualquer pai quer é que o filho seja feliz, independentemente do caminho que ele tiver que trilhar. E aquilo que me disseram os meus pais, por outras palavras, é: a tua felicidade será a nossa. Naturalmente, que eles, quando eu decidi ir para a Suíça, e eles que foram imigrantes, quereriam naturalmente e provavelmente que eu ficasse mais por perto. Qual não é o pai que não quer ter os filhos, de preferência, debaixo das asas? Mas eles terão, a nossa felicidade será a tua. E dei algumas voltas e dou graças a Deus por elas, porque são essas voltas que acabam por nos formar. Há uma escritora brasileira que diz: perder-se também é caminho. Não é que me tenha perdido de qualquer das maneiras, o facto de ter podido conhecer outras realidades é sem dúvida um ponto a meu favor. Portanto, diácono, eu creio que é diácono há cerca de 6 meses. Não, sou diácono, fui ordenado o ano passado, já. Há mais de 6 meses? Já, há mais de 6 meses. Neste espaço deste tempo, que passa, portanto, dos 6 meses, o que é que tem feito propriamente? Qual tem sido o trabalho que tem realizado? Bem, estou a fazer o estágio pastoral na paróquia de Santa Maria e na paróquia de Santa Maria o que faço é ser ministro da palavra e como diácono, o que faz o diácono literalmente é servir. E aquilo que eu tenho feito, além do trabalho no cartório, procurar presidir aos sacramentos, rezar com as pessoas, fazer a pregação, digamos assim, pregar a palavra de Deus com homilia. Basicamente tenho acompanhado o Sr. Cónigo Matos na paróquia de Santa Maria, que é uma paróquia um bocado particular, o facto de ter um centro envelhecido e depois um polo mais dinâmico, mais jovem, onde há espaço para outras coisas que não propriamente no centro. Depois de ordenado, possivelmente, vai continuar aqui em Santa Maria até setembro, talvez, não? Em princípio, sim. E depois, possivelmente, vai para uma paróquia, talvez? Sim, para uma ou para várias. Não sei ainda para onde irei. Eu, no outro dia, disse na brincadeira que ser ordenado é assinar um cheque em branco. Aquilo que nós dizemos depois, no dia da ordenação, o bispo pergunta, prometes-me a mim e aos meus sucessores a reverência e a obediência. Naturalmente que a obediência é uma obediência dialogada. De qualquer das maneiras, estou disposto a acolher, como até agora, a acolher a vontade de Deus para mim. A obediência é dialogada. Pois, ok, tudo bem. Eu hoje, antes de gravar este programa, fui à missa e o sacerdote que celebrou e que fez homilia disse: o Evangelho de hoje foca 3 pontos importantes. Não vos esqueçais deles. Não vos esqueçais do guarda-chuva, que está aí e é capaz de estar a chover. Mas não vos esqueçais de 3 pontos importantes deste Evangelho de hoje, que é o amor, a obediência e a alegria. Pronto, achei interessante porque falou na obediência. Pois, pronto, obediência dialogada, pronto, não há dúvida nenhuma que isso é o mais importante, e também se não for muito dialogada, eu penso que também não será muito importante. O importante para mim é obedecer, porque se nós tivermos presente o que Jesus fez para nós, eu penso que ninguém o entenderia, e os apóstolos também não o entenderiam, mas a verdade é que essa obediência, portanto, certamente seria dialogada com o Pai, mas a verdade é que ele obedeceu em coisas que, pronto, que nós não somos claro, capazes. Aliás, os conselhos evangélicos só têm sentido à luz daquilo que fez Jesus. Aliás, os conselhos evangélicos são pobreza, castidade e obediência, porque ninguém como Jesus foi pobre, casto e obediente. É claro que pode haver uma certa resistência. O próprio Jesus disse: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, e é esse contudo que nós devemos colocar nas nossas vidas, não se faça a minha, mas sim a tua vontade. Bento XVI, no dia em que foi ordenado, disse uma coisa que eu já tenho dito aqui várias vezes na rádio, que os nossos ouvintes não me perdoem, para eu voltar a falar nela. Mas eu acho isto muito bonito. Para quem se vai ordenar, e no dia da ordenação de Bento XVI, ele disse algo parecido com isto. Eu até tenho aqui, podia citar, mas não vale a pena. Ele disse algo parecido com isto. Ele disse: eu olhava para aquelas pessoas que não conhecia e via nelas como que algo que as atraía, que, não por mim, mas pelo sacramento que eu tinha acabado de receber. Portanto, isto de facto é muito interessante, porque pronto, eu vejo isto, pronto, com uma beleza extraordinária, e por isso estou mais uma vez a repeti-lo, porque de facto quem se ordena, ordena-se essencialmente para ir ao encontro dessas pessoas que estão, se calhar, ansiosas, que eram essas pessoas que olhavam para Bento XVI, que eram um simples padre, que ainda não tinha um dia, mas que elas depositavam muita esperança. E é nisto que nós devemos depositar. Uma pessoa que se ordena é uma pessoa que, em princípio, tudo fará para, além de ter muita intimidade com Cristo, ele próprio, mas também através dessa intimidade depois levar outros que se calhar se perderiam para toda a vida, porque isto é, nós andamos aqui alguns 40 anos, outros 30, outros 20, outros 100, outros 90, outros 80, mas tudo acaba, e acaba tudo muito depressa, e a eternidade é para toda a vida, nunca mais vai acabar. Daqui por 1000 anos a eternidade aqui, continua, daqui por 10 mil anos a eternidade continua, e seria pena que, no meu ponto de vista, e penso que isto é a verdade, que alguém se perca porque alguém não lhe dá uma palavra, ou porque alguém pronto, não vai ao encontro dessas pessoas. É claro, não podemos obrigar ninguém, as pessoas são livres. Como eu ouvi há poucos dias dizer a um sacerdote, Deus não quer que ninguém vá para o céu obrigado, e isto é verdade, mas quer dizer, mas pronto, a pessoa ordena-se, e não é só a pessoa ordena-se, nós pelo batismo temos esta obrigação. Eu nunca andei no seminário, portanto não tenho vocação para sacerdote, porque não tenho. Podia dizer porquê já, mas, ou até posso dizer, pronto, nós fazemos coisas no dia-a-dia extraordinárias, mas fazemos consoante a nossa vocação, ou a nossa profissão, ou outra coisa qualquer. Mas, pronto, eu não era capaz, e eu vou dizê-lo, nunca disse isto na rádio, tenho muito respeito pelos sacerdotes, tenho amizade com muitos, gosto de conversar com eles, mas há uma coisa que eu não era capaz, era de me sentir vestido como sacerdote, enquanto que tenho sacerdotes amigos que me têm dito, olha, a minha vocação começou porque eu vi o bispo e gostei tanto de o ver vestido, portanto, paramentado, que eu achei, quero ser padre. Portanto, eu não, eu vejo um sacerdote, merece-me todo respeito, gosto de os ver, mas quer dizer, mas não era capaz. Portanto, eu por aqui vejo a minha ordenação, a minha vocação nunca seria por este campo. Mas também não importa. Há pouco falávamos, a meta é Roma, não é? Em sentido figurado. Os caminhos são muitos. O importante é que a gente lá chegue. E, portanto, o importante é que as pessoas não se percam, porque é para toda a vida. Agora, alonguei-me nisto tudo. Isto era a propósito da ordenação de Bento XVI. Não, é natural que Bento XVI tivesse constatado isso. O facto das pessoas... Aliás, há um bocado falou que alguns sacerdotes falavam que lhes tinha tocado o facto do bispo estar vestido desta maneira ou daquela, e aquilo que diz o Concílio Vaticano II na Sacro Santo Concilium a propósito da liturgia que brilha e as celebrações pela sua nobre simplicidade. E quando alguém, isso também é uma frase de Bento XVI, olha para um sacerdote que tem um belo paramento, pois deve perceber claramente que não é o sacerdote que está ali. Quer dizer, é o sacerdote que está, mas está em persona Christi, ou seja, na pessoa e em nome de Cristo, a dirigir aquela comunidade. E é também em nome e na pessoa de Cristo que ele administra os sacramentos, e por isso não estranho essa afirmação do Bento XVI. Se tu fores, já não há nem rosas no meu jardim, nem sonhos dentro de mim. Ai, minha dor. Por cada dia eu só canto este fado para não esquecer. E se uma noite saio a tua fé quebrar, espera um pouco que há de vir um anjo em meu lugar. Amor, amor divino, vai, vai em liberdade. O teu breve destino é ir com a saudade. Olha, olha o meu olhar e nele hás de ver que eu só canto este fado para não esquecer. Estamos com as conversas em rede ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. No próximo domingo vou estar em rede com o diácono Cristóvão, que vai ser ordenado na Sé no dia 29 de junho, daqui por 15 dias, na Sé de Viseu. Vamos entrar na parte final do nosso programa. O Cristóvão há pouco falava dos paramentos e falou, e citou, e vou citar, um belo paramento. E eu apontei. Eu creio que às vezes há alguns sacerdotes que também têm um pequeno descuido nisto. Eu acho que para Deus tudo deve ser do melhor e devem ser os paramentos, mas devem ser as alfaias, mas deve ser tudo, não é? Porque o sacerdote representa Cristo e tudo aquilo deve ser do melhor, e às vezes fico com a sensação de que um certo descuido, se calhar não será por mal, se calhar até será no aspecto de economia ou de outra coisa qualquer, mas a verdade é que para Deus, que seja sempre o melhor. Está de acordo comigo? Completamente. Uhum. Completamente. As jornadas. Já esteve em algumas jornadas mundiais da juventude ou não? Não. Não. Penso que é no próximo ano que vamos ter na Polónia. Exatamente. Será que... Não, será acho que é em 2016. Eu não sei, sinceramente, que não... Eu gostaria muito de estar presente na Jornada Mundial da Juventude na Polónia, em primeiro lugar, porque é aqui ao lado, isto se compararmos com a última que foi... No Brasil. No Brasil, exatamente. Espero, não sei o que será de mim nessa altura, não sei que missão me confiará o Sr. Bispo, mas se estiver a pôr aqui, depois terei todo um gosto em ir e levar os jovens para... viverem esse grande acontecimento. Esse grande acontecimento que toca as pessoas, não é? Eu penso que sim, que toca. Toca até com os que já estão ordenados. Eu estou a ver que, numa altura qualquer que estive no Algarve, aproveitei, penso que o meu objetivo nessa altura era falar com os escuteiros, e depois acabei por falar com o sacerdote que estava lá nessa paróquia. Eu não conhecia, pronto, foi nos dias que lá estive, e aproveitei assim, bem, tenho que gravar um programa, que isto para todos os domingos é, às vezes é uma aflição, e então eu fui, e cá perguntei quem era o sacerdote, ou que estava com os jovens, ou talvez não fosse com os escuteiros, não, era com os escuteiros, e ele também estava com os escuteiros, mas não, ele era com os jovens, e era num período de jornadas, e então eu acabei por... acabaram por me dizer quem era, telefonei-lhe e ele acedeu e pronto, e conversámos, tivemos uma conversinha então lá no Algarve, e recorda-me que ele disse-me que tinha estado numa jornada, já não posso precisar, e depois acabámos até por conversar um bocadinho particularmente, e eu vi o bem que, mesmo ele sendo sacerdote, um jovem sacerdote, o bem que aquilo lhe fez, porque, pronto, a vida não é fácil, as provocações são muitas vezes muitas, e a gente precisa de estar bem alicerçado, porque, pronto, somos frágeis, todos nós somos frágeis, e a ideia com que eu fiquei, aquele, portanto, aqueles 3 dias, ou 4 dias, ou aquela semana que passou por lá, ele veio muitíssimo mais forte até do que andava. Sim, sim. E aí é importante também participar nesse tipo de eventos. Existe um ditado muito sábio, africano, que diz que acompanhados, sozinhos vamos mais depressa, acompanhados vamos mais longe. E o bem das jornadas mundiais é precisamente juntar dezenas ou centenas de milhares de jovens que têm a mesma fé. Dizem que acredita nunca está só, também por isso mesmo, ou seja, estamos juntos e devemos saber que nos junta precisamente essa família. O facto de sermos igreja, e é importante isso. Cristóvão, há pouco falou no seu, como é que dizer, no sacerdote, que é o reitor aqui do seminário de Viseu. Pronto, ele já teve várias conversas para a Rádio Boa Nova, já esteve em Oliveira várias vezes. Recorda-me que numa das últimas conversas que tive com ele, o que ele me disse, achei de tal maneira interessante, que escrevi, trago aqui comigo, e pronto, entre o muito que ele disse-me o seguinte, o padre, eu dizia, estou Jó, ele dizia, ser padre é uma construção diária, isto são palavras dele, disse mais, não posso pensar que sou padre e pronto. Até porque a vocação de sacerdote é um meio e não um fim. E o fim é a felicidade e a santidade dos fiéis. O padre tem que construir diariamente, na oração e nos sacramentos, para se poder posicionar, afinal eu estou a citar o que ele disse, para se poder posicionar como um meio, como um mediador. Se não estou bem, tenho que me reformular, tenho que me atualizar para ser um melhor meio. Se me visse como um fim, colocava-me a descansar. E disse mais, o que faz distinção entre um bom padre e um menos bom é nunca se poder considerar um fim. Isto são palavras do seu diretor, penso que posso, não sei se é diretor que lhe devo chamar, mas portanto, é o reitor aqui do seminário de Viseu. Concordo aqui assim, quer dizer, a vida, isto é uma construção diária. Naturalmente. Tínhamos os anos que tivermos. O mesmo com os casais. O mesmo com os casais. Na preparação de casais, eu às vezes acho estranho, né? As pessoas dizerem, casei-me há 25 anos e amo a minha mulher como amava naquele dia. Disseram que faltava que 25 anos de amor não tivessem feito nascer mais nada, entretanto. O mesmo com o sacerdócio, é uma construção diária, da mesma maneira que as relações de amizade são construções diárias e devemos sempre construir e construir e construir. Nunca estamos completos. Naturalmente. A catequese começa, portanto, com as crianças, mas ela deve ser para todos, sejam jovens, sejam menos jovens. Isto é um caminho que todos devíamos seguir, independentemente de sermos leigos ou de sermos clérigos, porque ainda não há muito tempo que eu lia que um cardeal dizia, portanto, que a formação é necessária para todos. Isto é, de facto, é uma caminhada, e à medida que a gente vai andando, pronto, tem necessidade e vai aumentando. Há pouco o Cristóvão falava que os casais, casados há 25 anos, e de facto eu posso te falar como casal. Pronto, o amor não tem nada a ver com quando me casei, quer dizer, isto é, e mal seria que de facto ele não tivesse avançado. Pronto, isso era muito mau. Portanto, isto é tal caminhada, mas há uma caminhada, portanto, nos casais, deve ser uma caminhada nos catequistas, deve ser uma caminhada em todos, e esta caminhada que se faz através da parte espiritual leva-nos de facto a caminharmos também como eu costumo dizer, tenho dito muitas vezes, nós, quando caminhamos, não caminhamos só no espiritual. Caminhamos num todo, no profissional, no social, no humano. É claro, com pés de barro e que, ora, caímos, mas o importante é que depois a gente se levante. Mas isto, de facto, é uma caminhada para toda a vida e é importante que a gente não esqueça este ponto. Porque se esquecemos este ponto, o que é que vai acontecer? Amanhã arrastamo-nos em vez de... Arrastamo-nos não por problemas físicos, mas arrastamo-nos por problemas espirituais, portanto não conseguimos avançar. Era aquilo, voltámos à conversa do princípio, em que ainda há pouco o Cristóvão voltou a falar. Portanto, nós, como ramos, só progrediremos se estivermos agarrados à videira. Claro. Se houver circulação de seiva, não é? Portanto, se isso não acontecer, portanto, a gente vai secando e hoje seca uma coisa e amanhã seca outra. Isto é importante que todos tenhamos esta consciência e de quem se vai ordenar também. Porque Deus dá graças permanentemente, mas à medida que a gente as vai recusando, Ele também depois fecha essa parte. É claro que não significa que a gente nos possa depois voltar a apanhar, mas quer dizer, elas vêm naturalmente. E o Cristóvão sabe que assim é e sabe que amanhã, naquelas coisas que vai fazer, há pouco falou da obediência e voltamos a ela. Se lhe pedem alguma coisa e o Cristóvão faz por obediência, tem graças para as poder continuar a fazer. Mas quer dizer, mas se um dia diz não, se calhar na próxima vou voltar a dizer não, porque se calhar as graças que tinha anteriormente já deixou de as ter. Já é apenas uma parte, mas não sou eu que tenho de dizer isto. Ave Maria Sagrada, cheia de graça divina. Ave Maria Sagrada, cheia de graça divina. Oração tão pequenina, de uma beleza elevada. Oração tão pequenina, de uma beleza elevada. Nosso Senhor é cor. Bendita sois vós, Maria. Nasceu o vosso filho um dia num palheiro humilde e tosco. Entre as mulheres, bendita, bendito é o fruto, a luz do vosso Jesus, de amor e graça infinita. Santa Maria das Dores, Mãe de Deus, se for pecado. Santa Maria e eu estava com vontade de lhe falar aqui do nosso Papa, o Papa Francisco. Portanto, é um fenómeno de popularidade e de imprevisão. O que é que acha do Papa? O Papa, o que é que eu acho do Papa? É o bispo, como ele disse várias vezes, quando da nomeação e quando se apresentou ao mundo na Praça de São Pedro, apresentou-se várias vezes como bispo de Roma, mas é claro que como cabeça do colégio episcopal também tem uma palavra a dizer. Eu acho que é uma lufada de ar fresco. E claro que ninguém pode tirar a genialidade de Bento XVI, ninguém pode tirar os feitos grandiosos de João Paulo II e por aí vamos lá para trás. Aliás, se virmos a história recente da Igreja, foi canonizado o Papa João Paulo II, foi canonizado o Papa João XXIII, será beatificado no dia 19 de outubro o Papa Paulo VI e, portanto, ninguém pode queixar-se, digamos assim, dos últimos Papas. O Papa Francisco, por ser tão diferente, digamos assim, do Papa Bento XVI, pela abordagem que ele tem da realidade, o facto de não querer viver, de querer viver acompanhado, um bocado como ele sempre fez, mesmo quando era cardeal em Buenos Aires, isso é claro que lhe dá um certo mediatismo. Dá. É claro que, sendo Papa, não pode desdizer o que já foi dito, digamos assim. E há coisas que as pessoas, quando viram o Papa Francisco, imaginaram, sei lá, o regresso do rei Dom Sebastião. Quer dizer, não se trata disso, era o que faltava, que ele viesse desdizer alguma coisa. Mas pronto, é natural que tenha esse mediatismo. Aliás, foi proclamada a personalidade do ano por uma série de revistas e por uma série de sites, nomeadamente a revista dos Rolling Stones, para vermos até onde é que chega este Papa Francisco. De qualquer das maneiras, acho que sim, acho que veio em boa hora. É um Papa diferente, cada um no seu tempo, não é? Claro. Exatamente, mas todos eles os representantes de Cristo na Terra. Uma coisa que ele tem falado, aliás, ele tem falado muito de tudo, mas tem falado muito do diabo. Eu já tenho dito isto. O diabo era como que era um tema tabu anteriormente, quer dizer, muita gente não acreditava, achava que ele não existia, outros não queriam falar. Muitas vezes, Bento XVI e João Paulo II dizia que se falava um pouco do diabo, mesmo nas catequeses, mas este tem, de facto, como que afrontado o diabo, e tem falado muito do diabo. Depois disso tem sido, depois disso, neste espaço, têm aparecido muitos padres exorcistas, tem havido dioceses que têm praticamente aumentado mais de 100% o número de exorcistas. Estou a pensar, por exemplo, em Itália. Nós aqui próximos temos um padre exorcista, aqui na Diocese de Lamego, diga lá para mim, Padre Sousa Lara. O Padre Sousa Lara, exatamente. Gostaria de ser padre exorcista, não? É assim, antigamente todos eram exorcistas, todos os que eram ordenados, havia uma série de graus até se chegar a ordenação de diácono, ao todo eram 7, e depois a ordenação presbiteral. Em 1972, o que será Beato Paulo VI escreveu a Ministério Aquedam, onde coloca, ou seja, tira esses ministérios que havia, essas ordens menores, que era, por exemplo, o leitorado, o acolitado, o hostiário, o exorcista, eram ordens menores, e colocou apenas duas instituições, a instituição de leitor e a instituição de acólito, que são ministérios laicais, mas neste caso é-se instituído em ordem ao sacerdócio. Aqui em Viseu, como todas as dioceses, existe um padre exorcista. Acho que não vejo o porquê de se multiplicarem os exorcistas. Acho que são necessários, mas neste momento o modus operandi é que haja uma equipa, pois, que verdadeiramente possa acompanhar os casos e perceber se é um caso clínico ou se é um caso para um exorcista. Mas eu creio que o padre Sousa Lara, e agora que falámos nele, é um tema aos a medir, porque aparecem-lhe muitos casos. E eu penso que ultimamente têm aparecido mais casos, porque os jovens, com aqueles jogos satânicos e rituais, em que muitas vezes eles se metem, até sem quererem, acabam por ficar envolvidos com o diabo. Penso que esses casos estão a aumentar. Há também quem afirme que os jovens hoje têm uma propensão maior para jogos satânicos porque lhes falta em casa comunicação na família. O que é que lhe parece? Será assim? Sim, parece-me claramente o caso. Aliás, se antigamente não era assim, neste momento o miúdo quer estar com os pais para ser verdadeiramente educado, e se calhar o pai, para não ter que levar com o filho para essa brutalidade da expressão, compra-lhe um PC e arranja-lhe uma ligação à internet, e se o miúdo escreve na internet como fazer um ritual satânico, ele arranja maneira de saber como é que se faz e por aí adiante. E eu acho que existem determinados comportamentos de risco que podem efetivamente potenciar esses casos raros de possessão demoníaca. O facto de irem ao padre Sousa Lara, parece-me, há bocado falámos de mediatismo, se nós escrevermos, sei lá, num site de notícias a propósito de exorcista, não aparece mais nenhum, existem vários, mas aparece o padre Sousa Lara, também apareceu em manchetes de jornais, diria, sensacionalistas, o caso do Correio da Manhã. Todas as dioceses têm, ou se não têm, deviam ter um exorcista, mas para casos particulares. O facto de acorrerem ele, talvez se deva ao facto de ele se expor, de certa maneira, mediaticamente, o facto de falar, o facto de ter o site, é natural que as pessoas procurem essa ajuda onde sabem que a vão ter. Cristóvão, o nosso tempo chegou ao fim. Quando há pouco falava, pois, que os pais compram o PC, compram isto, compram aquilo. É pena que muitas vezes os pais se demitam da sua função. Do papel de formadores. Do papel que a eles lhe compete mais que ninguém. Mas é assim. Olhe, eu agradeço-lhe o ter estado aqui comigo e depois com os ouvintes da Rádio Boa Nova. E desejo-lhe para 2 a 15 dias, quando for ordenado, as maiores felicidades para 2 a 15 dias e no futuro, e que leve muitas almas para Deus. Obrigado. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 a 8 dias, à mesma hora, se Deus quiser.